Adivinha quem chegou pra festa? Ainda tem quem diga os meninos não presta. Os Steve embaça, mas a gente despista. Maloco puro, ouro, 100 por hora na pista. Adivinha quem chegou pra festa? Ainda tem quem diga os meninos não presta. Os Steve embaça, mas a gente despista. Maloco puro, ouro, 100 por hora na pista. Adivinha quem chegou? Trouxe o recheio pro triturador. Quem chamou, te apresento um salvador. Yeah, home tranquilão, tô carburando flagrante. Também não sou chinês, só fumei, sou fumante. Com a casa cheia agora, todos os isqueiros juntos. Ligo água e Acapulco, ouro, e é sério o assunto. Só tem maloca aqui no palco e vamos até mais tarde. E eu que engrosso o couro, I'm fighting for my right to party. Quem tá atrasado, corre, que o show vai começar. Não vai ver mais ninguém depois que a fumaça baixar. 8/2 refrões, 8/2 refrões. Febre de 50 graus, contamina as multidões. Multidões enchem locações, lotação extrema. Um mosh completo, cenário de rock de arena. Um take, uma cena. Tô no comando do concerto, sensação suprema. Adivinha quem chegou pra festa? Ainda tem quem diga os meninos não presta. Os Steve embaça, mas a gente despista. Maloco puro, ouro, 100 por hora na pista. Adivinha quem chegou pra festa? Ainda tem quem diga os meninos não presta. Os Steve embaça, mas a gente despista. Maloco puro, ouro, 100 por hora na pista. Da vila o nominalista que bomba na pista. É o som dos malucos, sem truque, é o zap do truco. 12 é o ouro que vem de Acapulco, dilata a pupila, racha o cucuru com a luz. A graça que vem da fumaça, maloca no sangue, com muito orgulho, que faz barulho por onde nós passa. Balada na rua, no palco, no chão. Se acredita não, João. VZ na pele e água esquadrão. Os menino é monstrão. No point de face que é tag no book. Outro jet, mesma sintonia no moio de Mili Duque. Se consagra nova boemia. Se elas fica estrábica, não é obstáculo. As multissilábica faz parte do espetáculo. Na festa de testa, no balcão, uma dose no bolso que resta inteira, celulose. No hash, no blunt, a metamorfose. Garota assanhada, sacode o bicose. Dança, dança, dança e não se cansa. Um tapa na pantera, um drible no segurança. Tipo capa de revista, nossa, que exuberância. Atacando fogo na pista, à noite é uma criança. Adivinha quem chegou pra festa? Ainda tem quem diga os meninos não presta. Os Steve embaça, mas a gente despista. Maloco puro, ouro, 100 por hora na pista. Adivinha quem chegou pra festa? Ainda tem quem diga os meninos não presta. Os Steve embaça, mas a gente despista. Maloco puro, ouro, 100 por hora na pista. Preste atenção, a placa indica produto inflamável. Os raps no PA, sinto um pouco do improvável. No mundo admirável, não tem entrada franca. Garrafa d'água, um blunt feito e umas toalhas brancas. Acesso restrito, daqui ninguém passa. Me confundem com aparelho de fazer fumaça. Do backstage, escuto o povo cantar num compasso. Eufóricos mexem os braços pra lá e pra cá. Sem previsão pra terminar, é noite de estreia. Hoje no palco sou aquele que já foi plateia. Faz uma cota, fez estrago, ligo água, DJ toca. Vem esses meninos, é trago atrás e trago. Mestre sem cerimônias, postura, presença. Voltei, Acapulco, ouro pra ser referência. Em SP cidade, nossa comunidade. A van dos maconheiros tá chegando na sua cidade. Adivinha quem chegou pra festa? Ainda tem quem diga os meninos não presta. Os Steve embaça, mas a gente despista. Maloco puro, ouro, 100 por hora na pista. Adivinha quem chegou pra festa? Ainda tem quem diga os meninos não presta. Os Steve embaça, mas a gente despista. Maloco puro, ouro, 100 por hora.